sempre habitar, para sempre habitar lá em. Para sempre habitar lá em Sião. Eu cantarei belos hinos ao Senhor, sim, louvando o seu nome para sempre. Alegrando em seu amor.